Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que esse programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. É, quinta-feira, dia 22 de setembro, os ânimos estão alterados aqui na bancada. Então vamos logo, sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Primeiro, o ilustríssimo comentarista Thiago Dalli, que tem um recado antes do destaque. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Lembrando que você pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie, já disponível em iOS e Android. É só baixar lá, é rápido e leve. Clica na opção de rádio e escuta a gente aonde você estiver. É só colocar o fone e curtir. E agora seu destaque, por favor. O meu destaque da noite vai para a derrota nos pênaltis da Seleção Brasileira de Futsal para o Irã. Que infelicidade, hein, Thiago? Muito triste. Bom, à minha direita está João Iso. Boa noite, João. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a punição para a torcida do Corinthians na Arena Corinthians. Muito bem, falaremos muito desse destaque do João. Ao meu centro está Juan Mendes. Boa noite, Juan. E qual o seu destaque? Boa noite, Lu. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o empate entre Santos e Vasco no São Januário. Muito bem, e por último e menos importante, perdão, temos Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius, e qual o seu destaque? Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, e meu destaque vai para a classificação do Palmeiras, que mesmo perdendo por 1-0, passou para as quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem, e como bem disse o Vinícius, vamos falar do Palmeiras. Toca o hino do Verdão! Quando surge o verde. O Palmeiras, que ontem enfrentou o Botafogo da Paraíba em João Pessoa, teve uma derrota com sabor de vitória, pois passou para as quartas de final da competição e o Palmeiras jogou pro gasto, né? É, não jogou muito bem, não. Jogou muito mal o Palmeiras. Quem teve a chance, por exemplo, Cleiton Xavier, Alione, Rafael Marques, Lucas Barros, foram muito mal no jogo. O melhor foi o Zé Roberto era titular e jogou bem o Zé Roberto. A zaga também estava segura, mas o Rafael Marques jogou muito mal. O Palmeiras não conseguiu chegar uma vez no gol praticamente. Teve alguma chance do Rafael Marques no primeiro tempo. No segundo tempo, o Barros perdeu um gol embaixo do gol, mas estava impedido. E eu acho que os reservas não tem do que reclamar, porque tiveram a chance e não jogaram bem. É, Vinícius, você me dizendo que a defesa do Palmeiras estava segura, perdendo de 1-0 pro Botafogo da mas Paraíba. Mas não é só a defesa, que é o time, né? Não, é que você disse que a defesa estava segura. Então, um jogo perdeu a partida. Tabela. Mas vou dar um exemplo. O Edu Dracena jogou bem. Mas os jogadores de reservas, eles tinham que entrar pra mostrar trabalho, né? Exato. E o não mostraram. Não. Como você mesmo disse. O Zé Roberto foi o melhor. Foi um jogo para cumprir tabela? Com esse pensamento, será que o Palmeiras entrou? Eu acho que quem é reserva não poderia entrar com esse pensamento. Mas se o cara é reserva, o cara tem que mostrar o trabalho. Muitas vezes entra. Eu vejo mais isso aí em Campeonato Paulista, que tem muito jogador que espera-se muito, né, quando vai pro banco e tenta retomar a posição, muitas vezes não corresponde à altura. Foi o caso do Rafael Marques, por exemplo, como você disse. Não, o Rafael Marques tá jogando mal faz tempo, né? Mas foi uma chance desperdiçada. Não, então. O Rafael Marques foi, sem dúvida. O Rafael Marques tá jogando mal faz tempo, não tá jogando bem. Assim como o Cleiton Xavier também, que caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Nos últimos anos, né? Não, no começo do ano, no brasileiro, ele tava jogando bem. Ele tava sendo até titular. Era titular, né? Chegou até a ser líder de assistência do campeonato, tinha 5 assistências. E depois caiu de produção. Tá muito lento o Cleiton Xavier. O Arouca também, né, Vinícius? Mas o Arouca eu não achei que foi tão mal, não. Não, o Arouca caiu de rendimento em relação ao ano passado. Ah, sim, com certeza. Sumiu também, né? Até acho que o Gabriel caiu de rendimento. É, mas o Gabriel tá voltando agora ainda, né? Teve uma lesão. Teve a lesão. Duas lesões seguidas, né, Vinícius? Isso. Ele tá chegando meio atrasado nas bolas. Ah, é? Tá meio sem tempo de bola. E você quer falar alguma coisa, Juan? Não, só queria comentar que apesar do elenco forte, do ter um forte time, não significa que tem dois times bons, entendeu? Oh. O Palmeiras mostrou que o elenco é forte, mas não tem dois times bons. Não, se você for ver no papel, o time é bom, mas é. jogando não tá... Não tá é até é porque difícil, né? Acho que tem alguns fatores, por exemplo, o desentrosamento, né? Também. Esse time nunca jogou junto, esses 11 jogadores. Mas esse então, time treina junto. Isso é verdade. Treina junto, mas não são os 11 que treinam junto. É diferente, todos os né? dias. É. Então, não dá pra manter um o, não dá pra manter então o pode padrão. Perder do Botafogo da Paraíba? Não, não sei. Ah, o primeiro jogo, como conseguiu o primeiro jogo vencer por 3-0, é normal perder agora, não é... Conseguiu classificar, o que importa é a classificação. É, entrou um pouco desligado, eu acho, até. Entrou na desligado. Minha opinião, é. Entrou desligado. Mas vocês não acham que os reservas têm que mostrar serviço quando chamados? Foi o que eu falei. Eu acho que tem que mostrar serviço. É, o problema é deles que não conseguiram desempenhar o papel deles, não mostraram o futebol deles, então eu acho que o Cuca não ficou muito satisfeito com o resultado, mesmo com a classificação. Claro, o Palmeiras fez um bom jogo dentro de casa, conseguiu a classificação, mas eu acho que o desempenho dos jogadores não alegrou o técnico. Queria perguntar pro Vinícius o que ele achou da atuação do Cleiton Xavier, né? Que era pra ter sido o cérebro do time, fez uma partida... Cleiton Xavier acertou um passe, que foi muito bom pro Rafael Marques de letra, mas não fez mais nada. E pra um camisa 10 do Palmeiras, cabeça pensante, contra um time fraco do Botafogo da Paraíba, eu acho muito pouco. É, falta de treino não é. Os caras estão treinando todo dia lá, mas se fosse para disputar a Copa do Brasil com as reservas e vendo o que dá, você acha que não chegaria muito longe, né, Vinícius? Eu acho que por ser jogo grande, acho que correriam mais, sabe? Até mas entrariam mais titulares, né? Não, sem dúvida, na Copa do Brasil, dependendo de quem for pegar agora, é, mas vai jogar com o time titular. Mas se pega, no por mínimo, exemplo... No misto. É, mas se pega, por exemplo, Juventude, já acho que vai jogar pelo menos um jogo. Misto. É, mas misto. Contra o Botafogo jogou o time titular, titular no jogo. Não, mas vamos. Nas oitavas. Mas eu acho que se joga, deve jogar o primeiro jogo, se for ainda mais em casa, pra buscar a vitória e no. E aí no segundo, dependendo do resultado do primeiro, joga com o time reserva ou misto no segundo jogo. Isso se for o sorteio pegar o Juventude. Se o Juventude passar. É, isso mesmo. Bom, chegaremos lá. Bastante do Juventude que enfrentou o São Paulo. E apesar da derrota do Verdão, o torcedor continua animado com a sua equipe. E já vendeu 27 mil ingressos para sábado, Vinícius. Expectativa é grande? Pois é, casa lotada. Teremos casa lotada sábado no Allianz Parque. Expectativa é grande. O Palmeiras conta com a volta de Gabriel Jesus. O Dali tá dando risada. Gabriel Jesus está confirmado. E no seu cartola, Dali? Queria saber exatamente por isso, que ele está no pode meu cartola. Colocar, pode colocar o Gabriel Jesus. E o Palmeiras tem que ganhar o jogo, né? Se quer ser campeão, precisa ganhar o jogo. O Flamengo pega o Cruzeiro. Em Cariacica. Exato. É um jogo difícil pro Flamengo. E o Palmeiras pode abrir uma vantagem, talvez, nessa rodada. Por que não? É obrigação vencer o Coritiba em casa. O time que quer ser campeão tem que ganhar. Você não pode torcer pra quê, Vinícius? Pra que eu vou torcer? É. Pra que tenha um bom jogo. Muito bem. Você sabe que eu gosto de time de verde e branco, né? Então você vai torcer pros dois. Pro empate, então, né? Lembrando empate. Que o Coritiba surpreende bastante os grandes, né? É. 4-0 no Grêmio. Coritiba ganhou do Grêmio, o Palmeiras... Aí empatou com o Corinthians, empatou com tirou Palmeiras, pontos, né? Empatou com o Palmeiras com o gol no fim, também. Que a Mancha Verde conseguiu atrapalhar o time naquele jogo. Ah, é verdade. A Mancha atrapalhou o time naquele jogo. E o Coritiba em casa tirou pontos dos times. Ganhou do Santos, de virada, 2-1, ganhou do Grêmio, empatou com o Palmeiras e empatou com o Corinthians. E o Flamengo só ganhou lá. Bom, a gente tinha comentado, se eu não me engano, na terça-feira, sobre a sequência de Palmeiras e Flamengo. Na opinião de vocês, novamente, porque tava só o Juan e o Iso que estavam aqui na última terça-feira, qual sequência é a mais complicada? Você quer que eu fale de novo? Eu queria que vocês falassem, mas tudo bem. Essa sequência, eu acho a tabela do Flamengo mais difícil. Eu acho que o Flamengo tá jogando um pouco melhor que o Palmeiras, mas a tabela do Palmeiras é mais fácil que o Flamengo. A parte mais difícil do Palmeiras já foi, o Palmeiras já pegou. Eu concordo com o Vinícius. Não sei o que vocês acham. E vocês, Juan e Iso, mantém a mesma opinião? Eu mantenho a mesma opinião também. Acho que o Flamengo vai ter uma tabela bem mais complicada. Vai pegar o Inter, né, que é um time fraco ainda nas próximas rodadas. Time fraco não, né? É um time grande, mas vive um momento ruim. Vai e é pegar... fora de casa, no Sul? Sim, vai pegar o São Paulo também no Morumbi. O jogo difícil. Santa Cruz São também, Paulo, né? Santa Cruz também. Mas em casa, né? Em casa. Atlético Mineiro e Santos. Atlético Mineiro e Santos. Não tem nem comparação. Difícil, hein? Pedrada. O Palmeiras, também o Atlético enfrenta. Mineiro e o Santos. São esses dois. Santos fora também. Os dois fora de casa. Mas acho que a tabela é mais fácil. Por exemplo, o Flamengo pega Cruzeiro, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Pega um time mais forte que o Palmeiras. O Palmeiras já pegou esses últimos 5 jogos do Palmeiras. Foram muito difíceis. É. E desses 15 pontos, o Palmeiras ganhou 11. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo. Vamos ver como vai ser contra os times menores, né? Ah, não, vai... é verdade. Tem que manter. Tem que manter o bom futebol pra garantir o título. Bom, e só para relembrar o nosso ouvinte, a sequência, a próxima sequência de três jogos do Flamengo é Cruzeiro em casa, São Paulo fora e Santa Cruz em casa. Já o Palmeiras Coritiba em casa, tem o América Mineiro fora e por último, Vinícius, Santa Cruz também fora de casa. Bom, e para fechar aqui o bloco do Palmeiras, o jogo contra o Cruzeiro no dia 13 de outubro será transferido para Araraquara por causa do show de Andrea Bocelli, que será no Allianz Parque. Você gosta? Bom motivo, eu gosto, né? De Andrea Bocelli. É bonito, né? Canta uma musiquinha. Dá uma palhinha. Depois do intervalo vai ter uma palhinha. O Rua gosta. No intervalo eu canto. Andrea Bocelli? Tem uma música muito boa. Conte Partiro. Essa é bonita. Essa é linda. Essa não, não dá pra dar. Eu gostei do sotaque. Essa música aí é aquela que você canta pro bombom no final do encontro pra poder sacramentar. Dicas de amor com o Rua Mendes. Isso mesmo. Bom, pode falar, João. Eu acho que o Palmeiras perde muito, né? Ainda mais nessa fase aí. É muito complicado jogar fora do Allianz, né? O Palmeiras tem, eu acho que principalmente esse ano, começou a realmente transformar o estádio num caldeirão, com grandes públicos, e eu acho que o Palmeiras perde muito. Você compartilha dessa opinião, Vinícius? Olha, eu acho que perde um pouco, mas nada que mude muito, Luiz, porque eu acho que o estádio vai estar lotado. E não tem o que fazer, tem que jogar fora de casa. O estádio vai estar lotado, o time que quer ser campeão tem que ganhar o jogo. É em casa, fator torcida tá junto. Então o Palmeiras tem tudo para ganhar. Com certeza. Muito bem, já falamos bastante do Verdão. Agora vamos para Itaquera. Solta o hino do Timão! Jogo cercado de polêmicas, o Corinthians com gol de Rodriguinho avança para as quartas de final da Copa do Brasil. João Izzo, as polêmicas os questionamentos dos jogadores do Fluminense têm cabimento? Olha, o Fluminense reclamou de dois pênaltis, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. O primeiro pênalti, para o ouvinte se situar, foi um contato que o Cícero forçou, se jogou. E o Giovanni Augusto estava próximo e meio que esbarrou no Cícero, mas não foi um contato faltoso a ponto de dar o pênalti. No segundo tempo, foi praticamente o último lance do jogo, né? O Cícero também raspou de cabeça, deu uma casquinha, e o Richarlison, se não me engano, estava disputando a bola com o Fagner, e o Fagner meio que fez menção de tentar isolar a bola e quase pegou no corpo do Richarlison, só que o Fagner foi esperto o suficiente para tirar, recolher a perna, e o Richarlison, vendo que essa possibilidade do Fagner utilizar o contato, a perna, era muito grande, já se jogou e pediu um pênalti escandaloso, mas na verdade, né, só para os jogadores do Fluminense. Também teve três impedimentos que resultaram em gols do Fluminense, e os três foram anulados corretamente. E eu gostaria de destacar, a gente critica muito a arbitragem no Brasil, e ontem o jogo mata-mata, ainda mais na Arena do Corinthians, que já é palco de grandes polêmicas desde da inauguração, o Fluminense reclamou desse impedimento, e o juiz chegou a validar o gol. Já estava correndo para o meio, mas o Bandeirinha esperou e marcou o impedimento, porque ele ficou em dúvida, né, se tinha sido um jogador do Fluminense que tinha desviado de cabeça, e realmente foi o zagueiro Henrique. Desviou de cabeça e o Richarlison conseguiu completar para a rede. E, como todo mundo sabe, o atacante que recebeu o passe em impedimento, já falei pra caramba aqui, mas só pra completar. Completa, por favor. Dei uma análise, acho que grande até demais, desculpe. O atacante completou para a rede e, portanto, estava em impedimento muito bem. Muito bem, João Izzo. Completa a sua análise. É mais muito fácil, obrigado. Assistir a partida, viu? Coloca no reprise lá e assiste já a partida. Já deu o tempo do Corinthians. Meu comentário vai ser breve. Demora menos tempo, Thiago? Já deu o tempo do Corinthians. Já. Só já, né? E o ouvinte que não tem noção de nada? Enfim, jogo. O árbitro foi muito seguro. Os bandeirinhas acertaram todos os impedimentos. A arbitragem ontem foi muito boa. Só que a única coisa que me incomodou foi a expulsão do jogador Marquinho, do Fluminense, que o árbitro aplicou o cartão amarelo e, por ser ofendido pelo jogador, algo que acontece naturalmente no futebol, ele puxou o cartão vermelho. Eu acho que acabou prejudicando o Fluminense nos últimos 10 minutos, que jogou com um a menos e não teve a chance de poder oferecer perigo. Mas também, né, não pode sair falando o que quiser pro árbitro, o árbitro tá lá e ele que manda. Então, foi uma decisão do árbitro. O árbitro optou por expulsar o jogador. Eu queria saber o que vocês acham dessa expulsão. Achei que merecia ser expulso o Marquinho. E eu queria falar do Petter Simpson. O Petter Simpson deu a louca no Petter Simpson após o jogo, né? Ele deu aquela entrevista. Cícero também. Eu vi do Petter Simpson, mas... Do Cícero e do Gum. É que, mas o jogador, pode falar. Vai. Não, eu só queria justamente bater nessa tecla ainda que o Vinícius está dizendo. Se cabe punição da CBF a esses jogadores, que foram bem assintosos na reclamação? Eu acho que não. Acho que é o direito de se expressar, acho que é o direito, né, deles. Mas, de cabeça quente. Assim, dos jogadores eu nem falo nada, mas principalmente do Petter Simpson. Acho que ele não pode falar o que ele falou. Já não como é a primeira presidente, vez. Como né? presidente. Eu acho que ele não pode falar o que ele falou. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ano passado, quando o Palmeiras eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, ele também deu a louca. E, cara, tudo bem, a arbitragem eu achei que não foi mal, achei que foi bem contra o Corinthians, mas acho que a arbitragem no geral é fraca. Eles acertam e erram para todos os clubes. Sim. Pode completar. O que eu queria salientar... Você queria falir? É que os dirigentes reclamam só quando erram contra o clube deles. Exatamente. Sem dúvidas. Agora, quando alguém acerta para eles, aí eles não falam nada. Então, o Fluminense não sabe perder há uns anos, né? Ainda mais o Fluminense. Vamos deixar claro. Ou seja, isso. Acho que nenhum é favorecido e só prejudicado. Desculpa todos ao torcedor foram do Fluminense. E prejudicados, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então o Petter Simpson, achei que errou no que ele falou. Vocês acham que está se tornando automático a reclamação aos árbitros? Na verdade, às vezes. Está virando recorrente, né? Recorrente. Automático e, na verdade, sem julgamento. Às vezes o jogador automaticamente exige ali uma atitude do árbitro, sendo que ele foi o culpado, entendeu? Eu acho que os jogadores têm que reconhecer o erro. Que cometeram faltas e que houve erro do próprio atleta e tirar um pouco o foco da arbitragem. Não, eu concordo com você, Luiz. E até os dirigentes. Vou dar um exemplo. Quem não se lembra do Santos e Inter, pouco tempo no Beira-Rio. Sim. Aquela expulsão ridícula do Lucas atrás, Lima. Né? E o Vitório Piffer, o presidente do Inter, foi entrevistado na ESPN e ele falou que a expulsão do Lucas Lima foi justa. Não é possível, né? Quando o Inter fez o DVD, não. Em 2009, também as coisas não é possível, que né? foram injustas, né, ao ver do Inter. Qual o problema de falar que não foi injusta a expulsão do Lucas Lima? Vai machucar? Não vai machucar ninguém. E todo mundo sabe que foi totalmente injusta aquela expulsão do jogador do Santos. Não sei o que vocês acham. Não, o Vinícius tinha falado que talvez não cabia pra punição? Punição, mas eu acho que cabe. Que eu não vi direito o que eles falaram. Confesso. Eu até falei. Ele reclamou de uma forma assintosa, dizendo que a arbitragem. Não, o Cícero, eu vi o do Cícero. Reclamou que a arbitragem é assim há muito tempo e sempre jogando contra Corinthians e Palmeiras. O Fluminense joga contra 12, né? Isso aí foi o Petter Simpson que falou, não foi? Eu acho que foi o Cícero. Não sei, bom, eu achei que foi o Petter Simpson que falou. Mas enfim, acho que foi o Petter Simpson que falou. E ele como dirigente não pode falar isso também, né? Falando um pouco do jogo, eu queria saber pra vocês se vocês já sentiram a diferença dos métodos do Carilli com o Tite. Eu acho que o Carilli ontem ele entrou com um 4-1-4-1. O Vinícius já coça a cabeça. Mas a gente vai ser mais rápido agora. E deu uma dinâmica melhor pro time. No primeiro tempo não foi muito produtivo, mas conseguiu tocar bem a bola. Não ofereceu muito perigo ao Fluminense. Aliás, o Fluminense, tirando esses lances aí dos polêmicos, não chegou praticamente no gol do Cássio. Mas acho que já dá para ter uma expectativa melhor, sim. O Fagner deu uma entrevista e disse que viu semelhanças entre o trabalho dos dois. Disse que o Carilli aprendeu muito com o técnico gaúcho. Eu não vou falar nada, o Vinícius que vai falar, porque ele quer falar. Bom, e antes... Eu tô até com medo de pedir, pelo amor de Deus. E antes de fechar o bloco do Corinthians, por favor, Iso, bem sucintamente, diga o seu destaque. Vamos falar rapidinho aqui, né? Vamos. Estamos sem tempo. Por favor. A torcida do Corinthians, depois de brigas, né, no clássico contra o Palmeiras... O Flavião está rindo. Ela foi punida, o STJD jogou bem rápido, né? 4 dias depois, né, logo após a... O jogo. E a torcida... Os caras estão complicando aqui a minha vida. Por favor, complete, João. Não ligue não se para distrai, não a se reação distrai, alheia. E a torcida aqui... As organizadas foram realocadas do setor sul... do norte para o setor sul. Para Desculpa. Estou me desconcentrando não, aqui. Não, por favor. Mas tá... olha para mim, pode olhar para mim. Foram realocados para o setor leste inferior e essa será a mudança para os próximos jogos do Corinthians. Parece muito o Cleiton Xavier falando, né? Não, foi uma... Mas foi muito oportuna a informação e foi bem sucinto também. Muito bem, Iso. Agora vamos descer a serra, vamos falar do Peixe. Solta o hino do Santos. Santos, agora quem dá bola é o Santos. É o Peixe que ontem, na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada da Copa do Brasil. Empatou com o Vasco em São Januário por 2-2 e também está nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogaço, né, rapaziada? Jogaço, hein, galera. Independente do erro da arbitragem, o Peixe eu acho que foi melhor. Demonstrou mais habilidade com a bola, soube jogar no contra-ataque e teve mais frieza pra buscar o jogo. O Copete e o Rodrigo marcaram os gols do jogo. E do lado vascaíno? E do lado do vascaíno foram Ederson e Nenê. Muito Nenê, bem. Que cria da base santista. Mas, Juan, você tava citando uma polêmica envolvida na partida. Diga-nos, por favor. A polêmica da partida, como sempre aí a arbitragem tomando os holofotes dos jogadores, foi por conta de um lance bem específico. Pode detalhar, Vinícius. Não, foi o gol do Santos. Isso. Que o Vasco reclamou de alguns... Nesse lance do Santos aconteceu coisas irregulares. O Juan pode falar melhor. Isso, o segundo gol do Santos foi bem irregular. Primeiro houve uma falta de Lucas Lima no início do lance do contra-ataque. Depois o Joel recebeu em posição de impedimento antes de cruzar a área e provocar o erro do Rodrigo, que marcou o gol contra. Por isso a polêmica terrível. Bom, você quer falar isso? Não quero falar, não. Pelo amor não de posso Deus. Falar, na verdade. Então vou falar. Então esse bloco vai durar 5 minutos. Então... Bom, enfim, o jogo do Santos foi difícil de acompanhar ontem. Eu achei que o Vasco jogou bem. Não achei que o Vasco jogou mal. O Vasco saiu pro jogo, principalmente no segundo tempo. O Vasco chegou a fazer 2-1, pra quem não sabe. Acho que foi o Ederson. No final do jogo, tava 2-1 pro Vasco. O Ederson perdeu um gol incrível. Acho que foi o Nenê que cruzou pela esquerda. Exato, foi o Ederson saiu de frente pro gol pro Vanderlei, deu o carrinho, a bola foi pra fora. E era a grande chance do Vasco levar pelo menos a partida pros pênaltis. Na volta desse lance, o Santos empatou o jogo, fez o 2-2 e conseguiu a classificação. Eu achei que foi o melhor jogo de ontem. E é isso. O Santos tem totais condições de ser campeão. Não é verdade, João? Pouco cedo ou não? Não, acho que tem totais condições de ser campeão na Copa do Brasil. Eu queria destacar, não sei se vocês concordam, a força do futebol paulista. É, salvo São Paulo, mas... Ponte Preta tá... É, ainda... Ponte Preta deu um calorzinho ao Atlético Mineiro. Perdeu a vaga, exatamente. E o futebol paulista com 3 candidatos a título já nas quartas de final e podemos ter o São Paulo ainda. Sem dúvida. É, e pra tristeza do Iso, a Ponte Preta não passou ontem, né? Pra cima do Galo. Só minha, né? A tristeza de alguns aqui, até do apresentador. Por quê? Não, só falei só. Você é um torcedor da macaca? Oi? Você é um admirador da macaca? Não, olha, eu achei que foi um bom jogo, isso que foi legal. Mas você e o Iso parece que não gostaram muito da classificação do Atlético Mineiro, não sei por quê. Não, impressão errada. Impressão errada? Exato. Ah, então tá bom. A Ponte Preta ontem bobeou, fez um bom jogo. Tomou gol no fim, né? Aos 40 minutos do Robinho. Aliás, tá jogando muita bola. Muita bola. Ele parece que só sabe jogar em território brasileiro, né? Tá jogando muita Sai bola. Sai do Robinho. Brasil, China, Espanha, Inglaterra, não rende o mesmo desempenho. Bom, enfim. E é artilheiro do campeonato, né? Brasileiro. Exato. Empatado com o Gabriel Jesus. Mas vamos falando do Santos, né? Vamos sim. A gente tava falando do Santos. Eu queria saber se vocês acham que o Santos tem condições de lutar pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Esse é o problema, né? O conciliar as duas competições e ter o elenco suficiente. Eu até acho, não sei vocês, que o Santos tem um elenco mais completo, né, nesse ano, apesar da ausência do Gabriel. O que vocês acham? Eu concordo. Embora o Gabriel faça muita falta. Faz muita falta, mas eu acho que é mais distribuído nos setores, né, do campo. Ah, sim. Tem mais reserva, altura. Além da ausência do Gabriel, as lesões do Ricardo Oliveira também tem preocupado bastante. Não sei por quanto tempo, se não me engano, são alguns 3 jogos, algo assim. Não, mas não acho. Faz muita falta. Não acho o Rodrigão ruim, não. Eu acho que ele pode. Mas não é do nível. Eu acho ele não péssimo. É do nível. Nossa, você acha ele grosso? Grosso. Você acha ele grosso mesmo, Dani? Rodrigão? É. Ave Maria. Não, mas eu não acho ele mau jogador, mas ele não é do nível do Ricardo Oliveira. Ele queria saber que... O Flavião acha ele melhor. Ah, o Nilson. Não, né? O Nilson. Na verdade, o Nilson deu aquele título, né? Pra Felici... É. É. Ele é trombador. É, presença diária. O Nilson, pra quem não sabe, pra felicidade de alguns aqui da bancada, perdeu o gol ano passado na final da Copa do Brasil. Que deu o título pro Palmeiras. Palmeiras, né? Pois é, alguns aqui da bancada Maria. Ficaram felizes com esse título. Não vou falar quem. Pois é, e o Santos, que entra na briga com o Sporting e Porto pela contratação de Keno do Esse Santa Cruz. Esse menino vale ouro. Nossa, empolgou. Ele falou até... Eu tô falando aqui há 3 dias já que ele é bom jogador. Agora ele vai pra Europa. E ele tá sendo bem disputado. E vai pra seleção brasileira. Ah, meu Deus. E vai pra ser melhor do mundo. Contém a empolgação. O menino tá destruindo. Deixa mudo o microfone do Dario. É, porque esse menino tá muito Acabou empolgado. Com o Santos. Acabou com o São Paulo. Mas fez gol em todos os jogos contra os grandes. Esse moleque joga muita bola. Contra o Corinthians Acabou não fez, já, não. Thiago. O Corinthians não é grande. Nossa. Voltando aqui ao programa, né? Porque o Thiago tá... fugindo ali da característica do programa, que é debater sobre futebol de forma imparcial. O que vocês pensam sobre o futebol de Keno? Vale a pena o Santos entrar nesse páreo? Tá jogando bem no Campeonato Brasileiro. Tá sendo uma peça importante pro Santa Cruz, embora o time seja muito fraco, né? Muito fraco o time muito do Santa fraco. Cruz. Muito fraco. Acho que mas não, tá não vai escapar. Não é né? difícil não, destacar no Santa Cruz, né? Pode ser difícil, pelo time que tem. Será? Você não pode pela torcida que tem também uma pressão muito grande pra um jogador novo. Então, eu acho. Sim, a qualidade embora, do Keno. Embora a torcida do Santa Cruz não esteja fazendo muito bem seu papel. Keno tem 27 anos, né? Não sei a idade do Keno. 27 anos. Não sei a idade do Keno. 27 anos, Keno. Mas enfim. Não é menino, né? Tem experiência já. Você vai falar? Pode falar agora. Não, ele quer tomar o programa pra ele. É que eu gosto do Keno. Vocês vão falar dele, eu tenho que entrar no assunto. Não, eu acho que poderia ser um reforço pro Santos, sim, mas agora ele tá sendo pra qualquer time ele poderia ser um reforço. Ele é um jogador que agrega pra qualquer time do mundo. Além do Santos, o Botafogo também entrou na briga pra contratar ele. Pois é. Mas nessa concorrência, quem tem prioridade, vocês acham? O Vinícius, Europa, por favor. Quem Vinícius. Tem dinheiro. É, exato. Não, agora você falou bem. Agora eu gostei, Thiago. Eu acho que o Santa Cruz não vai... acho que vai, não vai tornar tão difícil a venda, né, do Keno. Com certeza ele não vai ficar. É o grande destaque do time, né, nesse campeonato. Mas se ele jogar na Europa é um bom negócio financeiramente. Mas acho que em relação ao futebol mesmo não vai ter muitas oportunidades, né? Exatamente. E amanhã falaremos bastante do Santos, pois tem rodada no final de semana. Agora vamos falar do Tricolor. Solta o hino do São Paulo. Torcedor tricolor, hoje é o dia de sofrer. O São Paulo entra em campo às 9:30 PM em Caxias do Sul, enfrentando Juventude, tentando reverter uma situação complicadíssima. Perdeu 2-1 por 2-1 no Morumbi e tem de vencer por pelo menos 2 gols de diferença, se não levar nenhum, e fazendo mais gols do que o Juventude no Morumbi. Bela análise. Vocês não acham que o Luiz fala com uma vontade do São Paulo, assim? Já não percebeu? Eu acho que ele tem um carinho especial. E até hoje eu não sei o time que o Luiz torce. Mas com o São Paulo eu acho que ele fala de um jeito... Tirando o São Paulo, salvo o São Paulo, eu gosto de times tricolores. Santa Cruz, gosto da Ferroviária e do Atlético Goianiense. Ah, é? Minha preferência é por times mas tricolores. Mas o Fluminense também é tricolor, né? Não, mas tricolor tem do vermelho, branco tá e preto. Entendeu? Ah, entendi. É porque o Fluminense já complica, né? É um time que há uns anos, como eu disse, vem chorando bastante, né? Mas como o foco é o São Paulo, vamos debater o jogo de hoje. São Paulo tem condições de reverter esse cenário complicado? Eu acho que tem condições, mas eu acho que não vai conseguir. Eu acho que vai pros pênaltis. Eu acho que é isso aí. Não, pode falar aí. Thiago Dalli tá engraçadinho. É um jogo muito difícil pro São Paulo. Muito difícil pro São Paulo. Com certeza. São Paulo tomou 2 gols fora de casa. Em casa, é verdade. Precisa fazer 2 gols fora de casa. E no mínimo 2 gols. Isso é problema? Vocês acham que é problema? Acho isso? Até porque o São Paulo não faz muito gol. Quando você joga de casa. E o poderio ofensivo. Perdão, Juan. O poderio ofensivo do São Paulo, na minha opinião, é bem ruim. Cueva chamando a responsabilidade. É isso que eu ia falar. Quando você tem Gilberto no ataque, fazer 2 gols é sempre muito difícil. E eu acho que o desempenho do São Paulo fora de casa é fraco nos últimos tempos. Tanto nesse ano quanto no ano passado. Esse ano melhorou. Mas o São Paulo tem dificuldades pra fazer pelo menos algum gol fora de casa. Ele precisa fazer 2. Num time... É que o Juventude é fraco também, né? Tá na Série C. Sim. Não acho nada impossível, mas muito difícil. Antônio Carlos Zago, o treinador do Juventude, né? Mas deve armar uma retranca. É aquele carecão? Ele mesmo. Isso, é um zagueiro histórico. Tá? Vai botar 7 jogadores na zaga. Ele já soltou no Twitter aqui, informação imediata. É, o Juventude deve armar um esquema defensivo muito forte, porque não tem muita capacidade ofensiva, né? Conseguiu fazer 2 gols no São Paulo, né? Em lances esporádicos. Mas é uma parada muito difícil realmente pro São Paulo, ainda mais no momento que vive. Muito bem, vamos à escalação do Tricolor. Denis no gol. Já causa um calafrio no torcedor do São Paulo. Eu tô falando, ele fala. Ele tem um comentário, assim, ele além, sempre, né? Tem um comentário. Não, que isso. Não julgo o Denis, não. Ele vem fazendo boas atuações. O meu melhor amigo, meu irmão, é São Paulino, né? O seu gêmeo, né? Meu irmão gêmeo é São Paulino. Tá bom. Continue. Denis no gol, Bruno ou Bufarina na lateral direita, Lugano, meu Deus do céu, e Rodrigo Caio na zaga, e Mena na lateral esquerda. Hudson ou Gilberto, não entendi. Mais tarde eu vou explicar pro torcedor do São Paulo, porque o Hudson é volante e o Gilberto é atacante, mas talvez o mude Ricardo o esquema, Gomes abra a mão de um volante, coloque só dois. É que entrar com 3 volantes jogando fora de casa, precisando de um resultado, não é muito não agradável, sentido. Né? Exatamente, Thiago. Posso continuar aqui a escalação do Tricolor? Se você quiser, pode. Muito bem. Thiago Mendes e Wesley fechando o meio campo. Kelvin Cueva e Chaves no ataque. Olha aí, eu acho que o São Paulo deveria optar pelas peças mais novas, David Neres e Luiz Araújo nesse jogo. Jogadores ofensivos de lado de campo, acho que seria uma boa alternativa para o São Paulo tentar fora de casa. Hoje é tudo ou nada. Partir para cima, né? Partir para cima. O desempenho do Kelvin, na opinião de vocês, caiu muito após a Libertadores? Caiu. Mas não, eu acho que ele continua muito. Sendo um jogador importante para o São Paulo. Mas continua importante. E não sei o que vocês acham, não sei se escalaria 2 volantes num jogo desse. 2 volantes. 3 volantes. Eu iria de 2 volantes. É pedir pra... Não, 3 volantes não. É, mas foi essa a pergunta. Ah, você tá perguntando se vai ser 1 volante ou 2? Isso. Ah, tá. Pensei que você estivesse falando de 2 ou 3. Não, 2 ou 3 não dá. 3 é um absurdo. 2 volantes é pensável se o cara for muito conservador. O São Paulo vai com no mínimo 2 volantes. Ah, no mínimo 2 volantes. No mínimo 2 volantes. Poderia ser 1 ou 2, entendeu? Ele Thiago talvez Mendes... abra a mão do Hudson pra entrada do Gilberto. E aí jogaria de volta. Thiago Mendes e Wesley já estão confirmados. Isso. Cara, não deixa eu terminar. E provavelmente seria Thiago Mendes e Wesley na volância. Cuevas seria recuado, né? Para o meio. Meio. Porque seria Chaves na esquerda. Kelvin na direita e Gilberto. Exato, exatamente. Mas aí, Luiz, a gente tem que pensar também que não, nenhum desses 2 volantes que você falou são volantes pegadores. Exato, e não dariam sustentação à defesa que tem Lugano. Você viu do jeito que ele falou, né? Qual que é o problema com o Lugano? É a idade? Não, olha, eu sou um fã do futebol do Lugano. Ah, é? Mas eu acho que a idade já quanta venceu. Quanta imparcialidade. Você gostava dele? E o Godinho off-zaga? Ah, é que eu admiro muito a seleção do Uruguai, então gostava bastante do Lugano. Luiz, responda a minha pergunta. E o Godinho off-zaga? Por que não? Godinho. Lianco. Ah. Por que não vai iniciar? Foi opção do técnico? Foi opção. Tanto porque o Lugano não jogava há muito tempo. E o Lianco também abriu mão dessa partida, até porque... domingo, São Paulo tem outro compromisso pelo Brasileirão e pra não desgastar os jogadores. Mas eu concordo com o Luiz falando do Lugano. O Lugano tá velho já, né? Um zagueiro lento, já foi muito bom. Já fez muita história pelo São Paulo. E eu acho que essa contratação foi mais pela pressão da torcida na época, né? No começo do ano. E acho que o Lugano não consegue mais. São jogar Paulo tinha contratado um zagueiro, não era? O Douglas, que veio do Dnipro. Jogou em recuperação? Até agora não jogou. Ele provavelmente deve estar no DM. Ele jogava no Vasco, não era mau zagueiro, não. Eu sei que ele jogou, né, no time russo, agora que me falha a memória. Dnipro, da Ucrânia. Dnipro. Quase acertou da Ucrânia. Quase acertou o país. Mas ele tá sem jogar desde abril, né? Então, também, esse período fora faz muita falta, e né? E o Maicon vai fazer falta, né? Porque o Maicon tá se machucou. Tá lesionado. E o Maicon, sem dúvida, é o melhor zagueiro de São Paulo. Quiçá um dos melhores do país. Também. Quiçá um dos melhores do quiçá. Mundo? Quiçá. Que você vê. Quiçá. Bonito, mas né? Eu concordo, o Maicon é um grande zagueiro. Ele, Jeromel, Vitor Hugo, pra mim são os melhores. O Luiz olhou com uma cara fazendo não. Jeromel, Vitor Hugo e Maicon, pra mim são os melhores. Nessa ordem? Não nessa ordem. E o Douglas Groli? Hã? Nossa. Meu Deus. O cara tirou um Douglas Glory. Vamos para o próximo assunto. Vamos para o próximo assunto do São Paulo. É, na opinião de vocês, é uma decisão, porque se o São Paulo for eliminado, o ano praticamente acaba. É uma decisão, porque se for eliminado, é eliminado. Se passar, vai para a próxima fase. Não, é por conta da situação do tricolor no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma decisão. Porque pra mim, se o São Paulo perder, acabou o ano do São Paulo. Exatamente. Vai cumprir tabela no Brasileiro. E uma última informação aqui do tricolor, pro torcedor do São Paulo. Informação quentinha, hein? O São Paulo aparece em álbum mundial com os principais times da temporada 2016. Grêmio e Flamengo são os outros brasileiros. Então, pro torcedor do São Paulo se sentir orgulhoso do seu time. Eu percebi que ele falou isso. Mesmo nessa situação complicada... É, meu irmão gêmeo deve estar feliz, né? Mas falamos muito já dos quatro grandes. Temos vários diversos assuntos no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para o último bloco do Arquibancada Mackenzie e seguimos falando de Copa do Brasil. Vamos aos resultados de ontem. É, na Arena do Grêmio, o Grêmio perdeu, mas se classificou nos pênaltis, 4-3 para o Tricolor Gaúcho, perdendo de 1-0 no tempo normal. É, no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Botafogo por 1-0 e, como já havia derrotado o Fogão por 5-2 no estádio Luso Brasileiro, também está nas quartas de final. E por último, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Atlético Mineiro também 2, o Galo está classificado pelos gols marcados fora de casa. E agora vamos rapidamente aos palpites. Temos no Alfredo Jaconi às 9h30 da noite, Juventude São Paulo. Iso. 1-0 para o São Paulo. Eliminado. Thiago. 2-0 São Paulo. Juan. Tô com o Thiago, 2-0 São Paulo. E agora a nossa estreia, Diego Romão. Boa noite, Diego. E qual o seu palpite? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. O fã do esporte. Para mim vai ser um empate e o São Paulo tá eliminado. Ué, os resultados não estão muito animadores, não. Vinícius. 1-1. 1-1, o São Paulo também está eliminado. E você, Luiz, tem algum palpite para hoje? 3-1 São Paulo. Otimista. Só queria demais. Comentar, posso fazer um comentário? Pode. Do Grêmio do Atlético Paranaense, não sei se vocês viram, principalmente as disputas de pênalti. Cara, o Everton pegou 3 pênaltis. Sim. E na, ele não ia bater o pênalti, não sei se vocês viram. Ele chamou a responsabilidade. Ele pediu pra bater e perdeu o pênalti. E se ele fizesse, teria acabado, o Atlético Paranaense passava de fase. Exato. Foram, ele se empolgou foram um pouco. 10, né? Foram quase 10 cobranças erradas. Eu nunca tinha visto isso, cara. Juro por Deus. Sim, em 17 batidas de pênalti, 7 gols. Exatamente. Depois o Guilherme fez o gol para o Grêmio e aí o Paulo André colocou a bola no travessão. Isso foi um jogo bem emocionante. O Grêmio, enfim, saiu vencedor da partida. É, no Castelão, Fortaleza e Internacional. O primeiro jogo foi 3-0 para o Inter. Iso. 0-0. 3-0 para o Internacional de novo. Empolgou. Juan. Quando a fase é ruim... Eu acho que hoje vai dar Fortaleza. Eita! 1-0 Fortaleza. Ah, achei que ia passar o Fortaleza. 0-0, o Inter passa. Vinícius. Eu vou na do Juan, 1-0 Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Pois bem, e antes de mudar o assunto, teve jogo da Sul-Americana ontem e o Flamengo venceu... Fora de casa, né? Venceu fora de casa o Palestino por 1-0, gol do interminável Emerson Sheik. Tô sentindo? Cheirinho. Emerson Sheik se reinventando no elenco flamenguista. Ele tava sumido há um tempo, né? Sim. Voltou ontem, se eu não me engano. Lesionou muito tempo. Mas a cara entre nós, a Sul-Americana é muito fraca, né? O nível técnico é muito fraco. O Flamengo quase não tem adversário na Sul-Americana. Exato. Palestino, de brasileiro, do Chile. De brasileiro, não tem o Atlético Nacional. É isso que eu ia dizer. Tem o Atlético Nacional. Mas mesmo assim, não tem alguns jogadores que foram embora. Mas é Exato. O time que pode parar o Flamengo. Com certeza. Se eles jogarem pra valer, entra fortíssimo como candidato ao título, né? Sim. Exato. Bom, agora vamos pra Espanha. Cadê o avião, Flavião? Já chegamos, foi muito rápido e vamos direto para o Camp Nou falar de Barcelona 1, Atlético de Madrid também 1, os gols marcados por Rakitic e Joaquim Ángel. Exatamente. O Barcelona, segundo tempo, praticamente foi para defesa, ataque contra defesa. O Barcelona não conseguiu marcar o gol no final. E o grande destaque foi a contusão de Lionel Messi, que preocupa muito tanto tanto o Barcelona quanto a seleção argentina. O Luiz acabou de citar essa lesão do Messi. O Bauza fez uma crítica ao staff do Barcelona. Falou que o time não cuida muito da lesão do jogador. Sempre que pede que ele esteja jogando, até porque né, o Messi, então com certeza quer ir jogando. Mas essa foi a alfinetada do Bauza. Bauza queria ele pronto para disputar pela seleção argentina os jogos das eliminatórias. Do calendário, sim, que a Argentina tem. E o Barcelona não está se importando muito em cuidar para prepará-lo para as partidas da Argentina, e sim só para os confrontos do próprio Barcelona. Ah, mas olha, aí o clube também tem que pensar nele. Sim. Sim. Tem que pensar na seleção argentina. Quem paga o Messi é o Barcelona. Mas não está cuidando da saúde do jogador. Se isso for verdade, o clube também está errado. Mas o Barcelona tem que pensar nele. Quem paga o salário do atleta? É o Barcelona. Seleção não dá nada. E às vezes, muitas vezes um jogador sai, vai jogar na seleção e volta machucado. Uhum. E quem cuida é o clube. Quem arca é o clube. Ou joga e volta estourado pro clube e se machuca em sequência. Como o Messi jogou contra o Uruguai. É, todo jogo ele Exatamente. Tá jogando. Exatamente. E jogou e logo em seguida se machucou. Ou seja, a seleção também atrapalha o clube. Exato, concordo. E a criptonita do Barcelona seria o Atlético de Madrid? É uma pedrinha no sapato, né? Nesses últimos confrontos, nesses últimos anos, é um problemão, né? Mas é não só pro Barcelona, pro Real Madrid também, eu acho. É, mas o Real Madrid ganhou as duas finais, né? Assim, é sempre uma pedrinha no sapato. Mas uma pedra no sapato é uma coisa, mas a criptonita eu acho que é, realmente pode descrever como Atlético, a criptonita do Barcelona. O Atlético eliminou o Barcelona em 2014 e no ano passado na Champions League. É. Você freguês? Seria freguês? Não, acho que não, né? Em jogos importantes, mas talvez, né? Nos últimos tempos... Griezmann vem jogando muito bem. Barcelona ganha alguns jogos e perde outros. É, e a Supercopa da Espanha também. Se eu não me engano, o Atlético de Madrid meteu 4-0 no início da última temporada no Barcelona. Foi o Atlético Bilbao. Foi outro Atlético, então... Tudo bem. Mas o Atlético de Madrid realmente dá trabalho. É sempre difícil jogar contra a equipe do Simeone. Exatamente. E o Juan queria dar o destaque dele aqui nos bastidores... O ex-corintiano Luciano marcou o primeiro gol pelo Leganés. Isso, mesmo. Na estreia dele aí contra o La Coruña, ele fez o gol da virada do time e conseguiu estrear muito bem na Europa. Quem diria que Luciano estrearia bem na Europa? Luciano Ronaldo? Luciano Ronaldo. Seria ele é o responsável por ser o artilheiro da Espanha? Esse mesmo. Leganés que foi goleado pelo Barcelona na rodada passada. Sim. Queria que vocês falassem... Porque tava sem Luciano, né? Falando em brasileiro, na Espanha, queria que vocês falassem do Alexandre Pato, o que vocês estão achando dele no Vila Real? Eu tô gostando bastante. Pra mim, teve um comecinho meio apagado, mas agora fez gol na Liga Europa. Um golaço. E eu acho que ele é um jogador que tem, pelo estilo dele, eu acho que ele tem tudo pra dar certo no Vila Real. É, ele estreou marcando o gol contra o Mônaco, né? No jogo que o... Na UEFA Europa League, não foi? Foi não, na playoffs. Foi nos playoffs da Champions. O Vila Real disputou com o Mônaco, acabou sendo eliminado, mas ele marcou na estreia, né? Porque o Pato, em todo o time que ele jogou, ele marcou na estreia. Sim. No último jogo, verdade. O Pato perdeu um pênalti, né? Bateu mal demais. Muito mal, o goleiro bateu encaixou praticamente. Ah não, foi pra fora. É verdade. Foi pra fora, ele bateu rasteiro, longe. Isso. Acho que o Luiz lembrou daquela cavadinha contra o Grêmio, né? Isso, em 2013. Isso. Confundiu. É que Alexandre Pato em pênalti não é uma boa recordação. Mas ele tá jogando bem. Tá jogando bem. Se bem que nesse jogo ele foi substituído no intervalo e o Sansone, que é outro atacante do Vila Real, fez os dois gols. Esse Sassuolo, Sansone, esse mesmo. Contra o Real Madrid, né? Pra você passar a informação. Nesse último jogo agora, foi contra o Real Sociedad. Contra o Real Sociedad. Isso. Acertou o Real, errou só... E Diego, na sua opinião, o Alexandre Pato pode ascender sua carreira jogando pelo Vila Real? Ah, eu creio que sim. Primeiro que o Alexandre Pato é um grande jogador. Por tudo que ele mostrou nos clubes que ele passou. Tanto é que a chance de você... Sendo o Vila Real, a chance de você se destacar é muito grande, né? É, exatamente, até porque o time não é recheado de estrelas, então se torna mais Mas fácil. Tem boas promessas, apesar de tudo. Pode falar. Eu ia falar que a Liga Espanhola também... O nível de disputa fica no Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. E o Vila Real consegue sobressair também, junto com o Sevilha, contra os outros times. Bilbao. É uma liga visada. Outra coisa que pode ajudar o Pato é... Que não é uma liga de tanto contato como foi, né, quando ele jogou na Itália, no Chelsea. No Chelsea também, né, na Inglaterra. Eu acho que favorece o estilo de jogo dele, até porque o Villarreal joga com dois atacantes e ele gosta de ser esse segundo atacante e jogar ao lado do centroavante. Bom, e já falamos bastante do futebol espanhol, vamos trocar a grama pelo piso, vamos falar de futsal. Que o Brasil ontem, infelizmente, foi derrotado para o Irã. E deu adeus à Copa do Mundo, não é mesmo, Thiago Dalli? O Brasil foi eliminado precocemente, foi a eliminação mais precoce, né, como eu acabei de dizer. Exato. Foi a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo de futsal. E foi eliminado nas oitavas de final, nos pênaltis, por 3-2 para o Irã. E o jogo tinha sido 4-4, inclusive o Brasil chegou a abrir 2-0. Tomou uns gols bobos. O jogo tava controlado, eu não entendi o que aconteceu. Mas futsal, Dali, não é um jogo controlado. 2-0 não é nada no futsal. Não, claro. Você sabe disso. Ainda mais com goleiro linha, todo mundo sabe jogar, mas o Irã realmente surpreendeu. Levou pros pênaltis. O brasileiro, eu não me recordo o nome. Foi o Ari que perdeu. Foi o Ari que perdeu, né? O Ari perdeu. O Ari perdeu o pênalti. O goleiro defendeu, no caso, né? Não dá moral pro goleiro. Quem diria que o Brasil teria essa eliminação, hein? Começou tão bem. Falcão jogando muito. Jogou muito bem, achava. Falcão fez um golaço. Uma jogada ensaiada de falta. Falcão fez um gol de letra. Mesmo. De letra. Os jogadores até de alguma seleção que agora me foge o nome foram no final do jogo abraçar o Falcão, tirar a foto. Foi ontem mesmo contra o Irã. Foi contra o Irã mesmo. Eles classificaram, passaram pelo Brasil e fizeram questão de jogar o Falcão pro alto. É um homenagear ídolo, o né? Falcão. É porque tá acabando a carreira do Falcão. E é muito triste, né, ser eliminado assim nas oitavas de final por uma seleção que não é tão conhecida nesse panorama do futsal. O Brasil, que a gente sempre cria muitas expectativas em cima dos jogadores, principalmente do Falcão, que dá show quando tá em quadra. Quando você tá assistindo, ele faz um golaço, você já até se anima, os olhos brilham e aí chega nos pênaltis, perde nos pênaltis. Diga que é o Pelé do futsal. É o Pelé do futsal, exato, com certeza. E é o maior artilheiro da história das Copas, o Falcão. Passou o Manoel Tobias. Passou tá agora com 45 gols. Isso. É, muito e gol, e mais né? Gol, porque ontem ele fez... Ele fez dois. Ele fez dois ele gols. Ele fez dois gols. Ele tava com 47 gols. É bastante muito gol. E gols importantes, né? Exatamente. Só para sintonizar o ouvinte aqui sobre a Copa do Mundo de futsal... O Paraguai ontem venceu nos pênaltis a Colômbia, um jogo 0-0 no futsal. Deve ter sido bem ruim, hein, Vinícius? Eu já vi 0-0 bom no futsal. No futsal? Eu gosto de futsal, né? Nem na Taça RW temos esse tipo de resultado. Mas concordo. Mas o Paraguai é um time bom no futsal, sempre foi forte, Paraguai. Paraguai e Espanha são os maiores adversários do Brasil. E além da derrota do Brasil, a Rússia venceu o Vietnã por 7-0 e também está nas quartas de final. Foi bem, Vietnã. É, Vietnã deixou a desejar bastante. A Espanha, que é uma das candidatas a título, venceu o Cazaquistão por 5-2. E hoje é dia de secar a Ucrânia, não, porque secaremos a Ucrânia. A Argentina você, contra... quem sabe, se quiser secar a Ucrânia. Não, há nossos irmãos contra a Ucrânia. Itália joga contra o Egito, Tailândia e Azerbaijão. Temos países no futsal que não vemos destoar no futebol. Sem dúvida. Até o próprio Paraguai. Você pode repetir o último confronto para mim, por favor, Luiz? Tailândia e Azerbaijão. E... Jamais foi visto num jogo de Copa do Mundo, não sendo do futsal, claro, de campo. Nunca teve um jogo desse. Aliás, queria dizer que é uma pena o futsal não ser um esporte olímpico. É uma pena. É mesmo. E pra quem... Pode falar, Luiz. Não, complete, por favor. Queria falar só que a Espanha é forte, mas pra quem não sabe, tem muitos brasileiros nessa seleção. Tem muitos naturalizados nessa seleção. Como então, tem a no futebol acaba... de campo também, né? Essa troca de... Tem, mas não tanto, na Espanha tem uns 5, 4 brasileiros. A seleção é brasileira. Na seleção espanhola. E é muito forte a seleção espanhola. Sim. Não, só uma pergunta aqui pra vocês. Por que tem essa diferença tão grande no futebol e no futsal em relação às potências? Por exemplo, vemos Ucrânia... Vietnã, numas oitavas de final. Egito, Azerbaijão. Por que acontece essa diferença no futsal, na opinião de vocês? A cultura do país, né? Às vezes é mais incentivado, né? Precisa ver esse fator social também. Exato. O incentivo pode ser vindo no futsal ao invés do futebol. Eu acho que o João Pedro Izzo deu uma bela análise. Exatamente. E só para fechar aqui a tabela, Portugal, que é o grande candidato a título, venceu a Costa Rica por 4-0. Portugal, que tem o melhor jogador do mundo. É o Ricardinho. Eu já tava achando estranho você não ter citado Portugal. Ricardinho. É. Portugal, para mim, é favorito ao título. Exatamente. Ah, é? Pra mim é favorito ao título. Tem o melhor jogador da atualidade com o Falcão já eliminado, né? Eu acho que não tem quem pare eles não, viu? Você falou dos países do futsal. Se a gente for ver até no Brasil, os grandes clubes no futebol brasileiro não tem grandes times no futsal. Só o Corinthians. Mas não é um grande time. Agora. Agora é. Agora eu acho que agora é um grande time, mas de poucos anos... Acho que agora não, acho que agora... Os últimos anos era mais forte. Tinha o Cime, tinha... Nos últimos anos, sim. Nesse ano, o Corinthians sofreu também um desmanche, né? Com o Cime, o Corinthians ganhou bastante título. Ganhou Copa Paulista, mas nunca ganhou Liga Futsal. É, mas vamos supor, Carlos Barbosa não existe no campo. Então, Carlos Barbosa... O Corinthians não é só o Corinthians, também tem parceria. O time que o Falcão jogava. Parceria com a Nip. Orlândia. Ou seja, os times... Carlos Barbosa, Orlândia... Tem tradição no Joinville. Os times... Joinville tá. Os times menores que no futebol de campo não jogam, tem muito sucesso no futsal. E os clubes grandes, como Palmeiras, Santos. O Santos teve o Falcão. Teve. Até foi campeão da Liga Futsal, mas logo acabou por falta de dinheiro. Esses clubes grandes não têm tem grandes times no futsal. Eu acho que é mais fácil você preparar um atleta pro futsal do que pro futebol de campo. Eu não sei se vocês concordam com essa minha análise, ou se não tem nada a ver, se eu posso estar sonhando. Olha, Dali. Mas eu acho que preparar um jogador pro futsal pode ser mais fácil pra esses países do que pra ele se tornar um jogador de futebol de campo. Ter sucesso. É que, na verdade, os clubes grandes formam jogadores do futsal pra pegam ir o jogador, campo. Eles pegam o jogador do Azerbaijão e falam, vem aqui pra minha base do Barcelona. Então faz o desmanche. Até, né? Os clubes grandes, por exemplo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Exato. Por exemplo, cria jogadores no futsal, mas ele vai pro campo do Palmeiras, não vai pro profissional do futsal. Então eles dão preferência pro campo, não pro futsal. É, e a gente vê muitos jogadores que fazem sucesso no campo começando no futsal. Sem dúvida. Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Robinho. Então é uma grande plataforma pro campo. É o começo, né? Eu acho que todo jogador tem que passar por essa fase. Jogar o futsal, depois começar a se adaptar no futebol de campo. Exatamente. Vamos voltar aos gramados? Pois hoje é aniversário de Ronaldo, nosso fenômeno. Completa 40 anos de idade. Um grande jogador, né? A gente falou tanto do Falcão aí, né? Não tem como falar de artilheiro da seleção brasileira sem falar de Ronaldo, né? Falamos de artilheiro de Copa do Mundo. Artilheiro de Copa do Mundo, vamos falar dele, né? Do fenômeno. O Iso que gosta dele, né, Iso? É, grande passagem no Corinthians, com certeza. Bom, o Ronaldo... Bom, e a carreira de Ronaldo se resume à passagem pelo Corinthians? Eu fiz apenas um comentário do último time que ele jogou. Eu acho foi uma grande passagem. O que eu mais gosto do Ronaldo é que em 2001 ele teve aquela lesão no joelho. Em 2002 ele volta sendo campeão do mundo e acabando com a Copa do Mundo, ele e o Rivaldo, sendo pentacampeões mundiais. Aquela época lá dos Galácticos era sensacional assistir o Real Madrid, né? Embora ele não ganhou nada no Real Madrid. Exatamente. É verdade. Aquele time até, não ganhou nada. Tinha até o próprio Robinho, né? Tinha Zidane, Robinho. Robinho era banco, né? Cicinho na lateral direita. Beckham. Roberto Salgado. Carlos na esquerda. Nossa, Galácticos. Sérgio Ramos era lateral direito na época. E esse time não ganhou nada. Não ganhou. O Real Madrid ganhou uma Champions em 2001, mas não era esse time. É, eu particularmente sou um fã do futebol do Zidane. Na minha opinião, ele integra ali a lista do top 3 da história do futebol top mundial. Top 3? Top 3. Nossa. Não. O Zidane, pra mim, jogou muita bola. Não, a classe que ele tinha era evidente. Mas peraí. Top 3? Fala seu top 3. É, fala aí. Meu top 3? Agora, eu quero saber. Pelé, Maradona e Zidane. Não. Ô, louco. Não concordo, mas tudo bem. É, opinião. Fala o seu top 3, Vinícius, por favor. Pelé, Maradona e Messi. Messi? Ah, cara tá Pelé, Messi e Maradona, aliás. Melhor eu acho dizer. O Messi melhor que o Maradona. Sim. E pra você, Diego? Não sei vocês. Qual é o seu top 3, Diegão? Fala pra gente. Pelé, Maradona e Garrincha. É, uma boa é uma... O Diegão também. Viu muitos jogos do Garrincha, realmente um craque. Não, eu não vi jogos do Garrincha, mas eu já vi vídeos e posso te garantir, o cara jogava muita bola. Dali. Tá certo. Seu top 3, Dali. Meu top 3? Pelé, Messi e Maradona também. Vou na do Thiago também. Eu acho que o Messi já joga muito mais do que o Maradona. É que o problema do Messi é que não venceu a Copa do Mundo com a mas seleção. Mas né? Isso não faz ele jogar melhor ou pior. A gente, como futebol, o futebol dele é muito melhor do que o do Maradona. Exatamente. Como última notícia do Arquibancada MAC, temos a transferência de Ronaldinho ao futebol chinês. Na verdade, não é uma transferência. Ele vai fazer um jogo de estrelas, uma participação na China com o Figo... E com Rivaldo. Vai Ronaldinho Gaúcho, né? Isso, Ronaldinho Gaúcho. Vai fazer um jogo de exibição também no México. Isso, com o time da terceira divisão. Ele está só mostrando o futebol dele pelo mundo, né? Agora só fazendo apresentações. É o rei do drible. É o rei do drible que agora é o rei das festas, né? Porque praticamente é um jogador aposentado em atividade. Aposentado em atividade. Rivaldo também, né? O Rivaldo também não para de jogar, não é possível. Tá sempre aí, tá no sempre evento, aí em algum evento. O Rivaldo jogava nos últimos tempos. Amanhã ele entra pra jogar. Amanhã. Na Série B. Esse cara é um dos maiores injustiçados do futebol pra mim. Eu não acho que ele foi injustiçado, porque ele foi campeão do mundo. Né? Não, não, não nesse quesito, mas é muita gente não lembra. Ah, porque ele não tem marketing, né, Iso? Também, e também o... É verdade. Ele não tem marketing, mas ele foi um... Fantástico, eu acho que ele jogou melhor que o Ronaldo na Copa. E na opinião na Copa, sem dúvidas. Na opinião de vocês, se o Ronaldinho tivesse mais comprometimento com a carreira, poderia ter prolongado sua atividade em alto rendimento no futebol? Com certeza. Essa semana teve uma polêmica de um ex-jogador do Paris Saint-Germain que criticou o Ronaldinho Gaúcho. Falou que ele não treinava nem um dia, ele chegava e dormia no treino, ele trocava de roupa e ia pra sala de massagem dormir, não se dedicava ao treino. Vida tranquila, né? Você vê que, mesmo assim... Se sobressaía sobre os que treinavam. Sabia realmente. Pouco, menino, né? Sabe Opa. Pouco, aliás. Né? Talento natural, O último grande ano dele foi no Atlético Mineiro, né? na Libertadores. Sim. Depois disso ele tirou umas férias. Depois, né? Acabou. Querétaro não deu nada lá. Nossa. Fluminense também, então, fez número. Mas acho que ele poderia ter sido maior do que já foi. Com certeza. Acho que se contentou um pouco pelo que já adquiriu na carreira. Bom, por hoje é só. Amanhã tem muito mais no Arquibancada MAC. Vamos às despedidas por hoje. João Iso, muito obrigado pela sua participação e uma boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Tchau, tchau. Thiago Dalli, muito obrigado pela sua participação e uma boa noite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Flavião. Obrigado aos ouvintes e uma boa noite. Juan Mendes, boa noite e até a próxima. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite. Diego, muito boa sua participação, sua estreia no Arquibancada MAC. Uma boa noite e nos vemos em outros programas, com certeza. Obrigado, Luiz. Obrigado, bancada. O fã de esporte também. De nada. E, Luiz, só fazendo uma última notícia que eu observei. O Casemiro foi diagnosticado com uma fissura e deve ser desfalque no Real Madrid por 3 semanas e também na seleção brasileira. Aonde que foi que ele sentiu? Uma pena. No perônio. Fissura no perônio. Não, podia ter terminado sem essa, né, Vinícius? Vinícius, boa noite e até a próxima. Tive perônio. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte, e até mais. Nossos agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel. Não, uma boa noite e até a próxima.